lado colorido seu, um jeito calado de quem não se deu. No centro da praça do interior, Mariana procura amor. Mariana, alguém que aceite um riso seu. O mesmo programa, a mesma conversa, os seus 20 anos passando depressa. No centro da vida, meados de outubro, Mariana, seu futuro. Mariana, alguém promete muito amor. Ela cercada de festa, ela de outubro vestida, ela num sonho girando, girando, girando no centro da vida. No centro da vida, juntos no meio da praça, um passeio colorido. Toda cidade me abraça, inventa, comenta seu dia mais lindo, seu dia mais lindo. Fala com satisfação. No centro da sala espera seu amor. Mariana faz seu tricô. Mariana, a vida que sempre esperou. Mariana, seu rosto corado, seu jeito fechado. Na praça do interior, seus olhos, seu sorriso, procurando amor. Os mesmos amigos, a velha conversa, o tempo levando seus 20 anos. O encontro em meados de outubro, a promessa, a alegria de Mariana. Comentário: a cidade em festa, o sonho girando, girando, o compromisso, a família, a novela. No centro da sala espera a rotina, a novela, tricô, a vida que pediu a Deus, a vida que sempre esperou. A vida que pediu a Deus, a vida que sempre esperou. A vida que pediu a Deus, a vida que sempre esperou.